pobre lavrador. Bem cedinho, ele foi para a roça fazer a colheita do trigo. Mas a terra não tinha sido muito generosa com ele. E ele colheu com dificuldade poucos grãos e colocou dentro de um saco. E trabalhou o dia inteiro debaixo daquele sol. Na hora do almoço, comeu a comida fria e achando aquela vida muito miserável. E ele ficava se lembrando do que o pastor ali naquela fazenda havia dito no último culto no domingo, quando o pastor falava que a pessoa que dá, ela recebe muito mais. E o pastor havia falado naquele domingo passado sobre o dízimo. E enquanto ele comia aquele almoço frio, ele pensava: como que eu poderei ser dizimista se eu ganho tão pouco? Como eu poderei dar para Deus se eu tenho tão pouco para mim? E se a terra não me ajuda e se a semente não produz? E ele foi comendo aquela comida fria debaixo daquele sol e vendo que o campo era tão grande. Bem que a terra poderia ter produzido muito mais, mas ele também não plantou muito. E o pouco que ele plantou não estava rendendo quase nada. Ele ia de monte em monte, colhendo poucos grãos de trigo, que ele fazia questão de despejar com cuidado dentro daquele saco para que nenhum grão caísse fora ou se perdesse. Ele está fazendo a colheita e o dia avança e o máximo que ele consegue reunir é apenas meio saco de trigo. Então ele pega o fruto daquela colheita, o sol já está quase se pondo, e ele resolve voltar para sua casa, cansado, fadigado, esgotado, estressado, achando aquela vida miserável. Quando ele olha no caminho, vem ao seu encontro uma riquíssima carruagem, brilhando como se fosse toda de ouro. Aquela carruagem resplandecia e ele ficou pensando se não era nenhuma ilusão de ótica o quanto que aquela carruagem resplandecia. Mas ele viu que ela realmente brilhava e cada vez ela foi chegando mais próxima dele, até que parou, estacionou diante daquele homem. E ele ficou paralisado vendo o resplendor daquela carruagem. E mais esplendoroso ainda era o homem que estava sentado ali no seu banco. Ele resplandecia mais ainda que a carruagem. Ele reconheceu naquele homem ilustre, ele reconheceu o próprio Senhor, dono da prata e do ouro, o Deus do céu, o Deus de toda a terra. E ele ficou trêmulo com aquela visão gloriosa, pensando o que aquilo significava. E aquele que estava sentado na carruagem lhe estendeu a mão e lhe disse: meu servo. E ele pensou: puxa, está estendendo a mão para mim, com certeza é para me abençoar e me dar algum tesouro. Porém o Senhor disse a ele: me dê uma ajuda. E ele ficou decepcionado. O Senhor de toda a terra, dono da prata e do ouro, ao invés de lhe dar alguma coisa, estava lhe pedindo. Mas já que o Senhor estava pedindo e a mão do Senhor estava estendida, ele achou por bem pegar algo de dentro daquele saco de trigo e entregar nas mãos do Senhor. Então ele enfia a mão dentro do saco e retira um grão de trigo, e coloca na palma da mão do Senhor. E o Senhor lhe agradece e vai embora na sua carruagem, que resplandecia como o sol na sua força. E quando passou aquela visão, O homem ficou em dúvida se ele tinha visto mesmo ou se tinha sido um sonho. Foi então quando ele olha para dentro do seu saco de trigo e percebe o mesmo resplendor, uma luz forte saindo de dentro do seu saco de trigo. Então ele olha para dentro e percebe vários grãos dourados, pareciam de ouro. Então ele se senta à beira do caminho, abre bem o saco, esparrama todos os grãos pelo chão e ele começa a separar os grãos comuns daqueles que estavam brilhando como ouro, e ele percebe que tinha 100 grãos de ouro dentro daquele saco. E ele se lembrou daquela palavra que o pastor havia dito no domingo, mas que ele não havia crido. E ele se lembrou, e a palavra que o pastor havia dito era aquela que está escrita no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 28, quando Pedro diz para o Senhor Jesus: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Quando aquele pobre lavrador se lembrou disso, ele, entristecido, comentou consigo mesmo: que idiota que eu fui. Quando o Senhor me pediu e estendeu a mão, por que que eu não dei tudo para Ele? Eu dei apenas um e recebi 100 vezes mais. Se eu tivesse abrido o meu coração e Ele tivesse dado tudo, agora eu seria um homem muito rico e muito abençoado. Isso para você parece uma lenda? Não, é uma promessa. Porque Jesus nunca mentiu e Ele jamais mentirá. Ele prometeu abençoar ricamente aqueles que abençoam a sua obra. Você acha que o dono do céu e da terra, o dono da prata e do ouro, precisa do seu dinheiro ou das suas migalhas? No entanto, o Senhor, Ele estende as mãos para você e Ele pede sim. E aquele que dá, recebe, e nunca recebe a mesma coisa, porque o Senhor Jesus disse: dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudido e transbordante vos darão no vosso regaço. E o apóstolo Paulo escreveu o seguinte na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto: que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Aquele lavrador reclamava que o seu campo de trigo não produzia nada, mas ele mesmo reconhecia que tinha plantado pouco. Mas quando ele teve a oportunidade de semear no terreno mais fértil do universo, quando ele teve a oportunidade de entregar nas mãos do Senhor para que ele produzisse frutos, ele entregou muito pouco e por isso colheu pouco. Se você quer colher muito, então dê, porque o Senhor Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço.